Namastê, caros e amigas ouvintes. Que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos uma vez mais bem-vindos ao nosso programa Lux Esotérica, que retorna com as suas transmissões nesse ano de 2011, agradecendo muitíssimo a audiência de todos aqueles que nos acompanham ao vivo, aqueles que vão nos acompanhar depois em outras ocasiões, nas gravações disponíveis aqui no site da rádio e lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual. E muito especialmente agradecemos aqueles nossos associados da Levir que contribuíram para que nós tivéssemos a oportunidade de adquirir novos e melhores equipamentos que trarão realmente muitas novidades e uma qualidade sonora cada vez melhor para vocês acompanharem esse programa. Muitíssimo obrigado a todos aqueles que contribuíram aqui para o trabalho da Rádio Esotérica FM, que nesse mês de março completa o seu quarto ano de existência, trazendo sempre muito boa música durante o dia e à noite aqui, às 9 da noite de segunda a sexta-feira, o programa Lux Esotérica, trazendo a sabedoria para as nossas almas. E nós nos propomos, caros ouvintes, nesta nova fase do nosso programa, neste ano de 2011, iniciar os nossos estudos com uma temática realmente muito inspiradora, que são os excertos das mensagens dos mestres de sabedoria num pequeno livrinho chamado Meditações, que traz esses excertos dessas cartas para nós acompanharmos. Foi editado no Brasil alguns anos atrás pelo grupo Annie Besant, que publicava livros dentro da Sociedade Teosófica alguns anos atrás, e agora mais recentemente pela Editora Teosófica nós também podemos adquirir esses livros. E também na nossa tela vocês têm aí o link para estas frases, esses excertos que estão à disposição de vocês, os excertos que são dos mestres Kutumi e Moria, estão à disposição para vocês lerem a partir da página inicial da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. Procurem lá as mensagens dos mestres Moria e Kutumi e vocês verão que esse livrinho, caros ouvintes, que foi compilado por uma escritora, a Catherine Beattie, ela o fez com o intuito de trazer essas frases para a meditação daqueles que buscam inspiração para suas vidas. E nesta época do ano, caros ouvintes, e com as últimas notícias que nós sabemos do que está acontecendo no mundo, as guerras que infelizmente continuam a irromper no seio da humanidade, nós vemos nos países muçulmanos da África e do Oriente Médio, e mais recentemente, a questão de realmente poucas horas, poucos dias atrás, esta enorme tragédia natural do fortíssimo terremoto que aconteceu no Japão, de cerca de 9 graus na escala Richter, e o consequente tsunami que realmente varreu muitas e muitas construções, automóveis, indústrias, e lamentavelmente milhares de vidas que com certeza ainda não foram sequer contabilizadas. Nós somos lançados, caros ouvintes, muitas vezes numa tristeza, numa comoção de ver que o ser humano realmente é muito frágil dentro da natureza. Quer seja pelas nossas falhas que nos levam à guerra, que nos levam às revoluções, que fazem com que ditadores permaneçam durante décadas no poder, oprimindo o povo pobre, faminto, desejoso de evoluir como seres humanos, e lamentavelmente rompem as guerras para derrubar esses ditadores, e nós vemos vidas humanas se perdendo. Vemos também como o ser humano é frágil perante a natureza, como um país que tem uma cultura milenar como o Japão sucumbe de uma maneira totalmente indefensável contra esses poderes que a natureza tem de liberar a sua força e varrer da face da terra as construções, as embarcações, os automóveis, ceifando vidas e deixando realmente todo o planeta comovido. Então, caros ouvintes, o nosso programa vai começar o ano com esta obra inspiradora, porque nós, seres humanos, precisamos, cada um de nós, nos interiorizar e evocar dentro de nós, ouvintes, aquelas qualidades espirituais que com certeza transformarão o mundo a médio e longo prazo num local melhor para cada um de nós viver, para que nós coletivamente tenhamos coisas melhores no mundo. A guerra, caros ouvintes, e o sofrimento, elas começam dentro do coração de cada ser humano. Então, se nós não pudermos evocar dentro de nós as melhores qualidades, nós realmente sofreremos ainda muito. Então, nós vamos nos inspirar nestas cartas, ouvintes, que evocam certas qualidades, certas possibilidades que existem no coração humano, e espero que realmente possa evocar, consolar e realmente elevar o pensamento de todos vocês. Nestas cartas, ouvintes, nós temos frases, são excertos das comunicações que foram enviadas no final do século XVIII, aliás, do século XIX, pelos mestres, principalmente pelos mestres Moria e Kutumi, a seus discípulos na Europa e nas Américas. Eles que, sendo integrantes da Grande Fraternidade Branca, tomaram esta iniciativa de trazer uma vez mais para o Ocidente a grande sabedoria que existe no Oriente, para que o materialismo e o fanatismo que infelizmente vicejavam no Ocidente tivesse a possibilidade de enxergar uma vez mais a luz no fim do túnel. E são dessas cartas, que são realmente muito longas, que foram também editadas no Brasil pela Editora Teosófica pela primeira vez, elas que surgiram de uma forma compilada apenas no ano de 1924, e só foi no final do século passado que esse material veio à luz em português, em dois tomos, né? Dois volumes. E esse pequeno livro, Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres, traz apenas pequenas frases, fragmentos que nos inspiram de uma forma que possa ser usada inclusive diariamente, né? Para que a pessoa use cada uma dessas frases para a sua meditação. E elas são divididas em qualidades. Então, a primeira qualidade do ano que os mestres realmente destacam dentro das suas meditações, e como está compilado nesse livro, é o altruísmo, caros ouvintes. Então, nós vamos passar exatamente a ler e, se possível, acrescentar alguns comentários sobre estas frases que nos convidam, caros ouvintes, a despertar dentro de nós essa qualidade do altruísmo. Então, no frontispício dessa qualidade do altruísmo, primeiro fragmento de frase do mestre Moria que nos fala a esse respeito, nos diz o seguinte: por que ser egoísta se há coisas a aprender, coisas a ver, coisas que é bom saber para o futuro do homem? Por que não proporcionar ao trem igual oportunidade? E a primeira das frases do altruísmo do mestre Kutumi é a seguinte: esforçai-vos em direção à luz, todos vós, bravos guerreiros da verdade, porém não deixeis penetrar o egoísmo em vossas fileiras, pois somente o altruísmo abre todas as portas e janelas do tabernáculo interior e as conserva descerradas. São essas duas frases, ouvintes, que inauguram aqui o nosso estudo, que começa falando do altruísmo. Altruísmo, caros ouvintes, que é exatamente o antônimo, o contrário de uma das duas grandes mazelas que afetam o ser humano, sendo estas duas o egoísmo e a ignorância. Sendo que o egoísmo é a principal delas, ouvintes, porque lamentavelmente o ser humano vem a esse planeta como uma projeção do seu eu espiritual, vem buscar a inspiração, as experiências, o contraste da vida material com relação à vida espiritual. E infelizmente ele se envolve num casulo enquanto ele vai se desenvolvendo. Então esse egoísmo que existe na nossa personalidade, que nós achamos tão natural, é realmente uma coisa totalmente anti-espiritual. O altruísmo, caros ouvintes, que é o sentimento, é a prática do desapego, da não fixação da consciência em si mesmo, é o estado espiritual em si. E nós vemos isso nas crianças, na mais tenra idade, como que uma criança nasce e vai se manifestando inicialmente com um profundo altruísmo, porque elas têm uma aura tão clara e tão profunda como é a nossa verdadeira natureza espiritual. É só com o passar do tempo, enquanto as crianças começam a imitar os adultos, começam a imitar o que o mundo lhes ensina, que elas vão se tornando egoístas e vão esquecendo realmente das suas vibrações naturais interiores. Então, o mestre Moria pergunta: por que ser egoísta, se nós podemos partilhar com outros tantas possibilidades, ainda mais sabendo que o ser humano só existe quando ele trabalha de uma forma coletiva? E além, caros ouvintes, desse grande obstáculo que é o egoísmo, ainda há uma ignorância ainda mais profunda. É quando o ser humano, depois de ter estudado, depois de ter desenvolvido a sua profissão, desenvolvido a sua personalidade, ele começa a achar que pode viver sozinho no mundo. E isto é chamado solipsismo. Quando isto acontece para um ser humano, é catastrófico para a sua vida espiritual, porque as pessoas que infelizmente praticam esse solipsismo, elas começam a praticar aquilo que no Brasil é chamada a lei de Gerson, ou seja, que essas pessoas tentam levar vantagem em todas as situações, não tem consideração pelos outros, não tem consideração pelo ambiente, pela natureza, então ficam totalmente centralizadas em si mesmas e não muito raramente isso acaba desaguando na loucura. Lá para frente o mestre Kutumi vai nos ter uma frase que ele fala exatamente sobre isso. Mas há uma outra frase aqui do mestre Kutumi que nos fala mais sobre o altruísmo. E ele nos diz o seguinte: tão pouco especialmente nos interessa que alguém trabalhe para nós, a não ser com inteira e inteira espontaneidade. Necessitamos de corações sinceros e despidos de egoísmos, de almas intrépidas e confiantes. Esta é, caros ouvintes, uma confiança que os mestres exigem dos seus futuros discípulos, dos seus aspirantes, e o altruísmo precisa realmente estar ali presente de uma forma espontânea, e precisa realmente ser uma pessoa despida do egoísmo, porque na presença do mestre, caros ouvintes, todas as nossas forças, nossas energias, elas são magnificadas, elas são amplificadas. Então, se fosse possível uma pessoa egoísta privar durante um certo tempo da presença de um mestre, ao invés dela se espiritualizar e se melhorar, na verdade, a grande energia, a grande voltagem das características da aura do mestre, na verdade, jogariam como se fosse um adubo naquelas qualidades negativas da aura dessa pessoa egoísta. Então, eles precisam que aqueles que trabalham com eles sejam pessoas inegoístas. E, obviamente, que eles evitam de todas as formas estarem na presença das pessoas que têm as mais diversas defecções da sua natureza, porque isso é realmente uma coisa perigosa, principalmente para estas pessoas. Não tanto para o mestre, obviamente que qualquer mestre, por eles terem os mestres verdadeiros da Fraternidade Branca, todos eles têm corpo físico, têm as suas casas, têm as suas propriedades, viajam pelos mais diversos pontos do planeta, então eles estão sujeitos também a serem vítimas de crimes. Isso, a história está cheia de relatos, né? E nós que vivemos no Ocidente, da cultura judaico-cristã, obviamente que sabemos muito bem aquilo que aconteceu com o Mestre Jesus. Como que, ao invés das pessoas receberem o Mestre, na verdade acabaram manifestando o seu egoísmo, e ao invés de receber a luz, trabalharam contra a luz para destruir a luz que estava manifestada nas palavras do Mestre Jesus. E o Mestre Kutumi nos diz mais aqui sobre o altruísmo. Ao redor de vós existem conhecidos, amigos e consórcios, dentro e fora das organizações. Mostrai-lhes a luz, encaminhai-vos a senda, ensinai-os, sede missionários de amor e caridade, e assim, ajudando a outrem, ganhareis vossa própria salvação. Esta é uma postura, caros ouvintes, que os mestres realmente ensinam e que é realmente muito importante. O espírito de não só de fraternidade, mas principalmente da mais elevada caridade, né? De procurar levar a luz para as pessoas que estão buscando nos mais diversos movimentos, nas religiões, nas sociedades secretas, nas sociedades discretas, dentro do espiritismo, de todas as linhagens, caros ouvintes, esotéricas, existem pessoas que estão buscando. E, lamentavelmente, muitas se fecham em si mesmos, podem imaginar que são pessoas especiais, que nos outros movimentos as pessoas estão todas enganadas. Isso realmente não é verdade, caros ouvintes. Todos nós estamos buscando a mesma luz, a luz que está dentro de nós. Os conhecimentos estão espalhados por aí, e o que é importante é ter esse sentimento fraterno que buscará sempre levar a luz mostrar a luz, encaminhar essas pessoas à verdadeira senda, para que elas descubram aquilo que está dentro dela mesma. E como disse o mestre, ser missionários do amor e da caridade. E outra frase aqui do mestre Kutumi sobre o altruísmo: a nosso ver, as mais altas aspirações pelo bem-estar da humanidade tingem-se de egoísmo se, porventura, na mente do filântropo bruxuliar sombra do desejo de benefício próprio ou tendência a praticar injustiças, mesmo que estas coisas para ele só existam inconscientemente. Então aí o mestre dá uma dica, caros ouvintes, que serve obviamente para todos nós, e principalmente para aqueles que são dirigentes em todos os níveis de movimentos espiritualistas, esotéricos, porque, como já é da própria sabedoria até popular, se você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, basta dar poder a esta pessoa para ver o que acontece. Porque o poder, caros ouvintes, quer seja político, religioso, quer seja intelectual, quer seja militar, qualquer tipo de poder, ele obviamente é uma energia. E essa energia desperta aquilo que está dentro das pessoas. Então, muitos que estão por aí, que são, como disse aqui o mestre, filântropos, ou seja, são pessoas que se dedicam a ajudar aos outros, principalmente nesse campo espiritual, no campo da instrução espiritual, da religião, infelizmente usam as pessoas como massa de manobra, como meio político para alcançar cargos, lamentavelmente usam as pessoas como meio de enriquecimento, que obviamente está garantido dentro das leis, quando uma pessoa monta uma religião, quando ela trabalha por esses ideais, mas infelizmente tem pessoas que têm como meta apenas essas coisas: o poder político, o enriquecimento material. Então aí todo aquele discurso está tingido pelo egoísmo. E isso, caros ouvintes, dá realmente tons escuros, tons enegrecidos a qualquer trabalho espiritualista. Nós precisamos estar, obviamente, muito atentos, porque nenhum de nós é ainda um ser perfeito e nós todos podemos cair dentro dessas armadilhas. Então, no mundo que nós podemos atingir realmente a perfeição, caros ouvintes, que é o mundo das intenções, nós todos temos que ser absolutamente perfeitos em sermos realmente totalmente altruístas ao fazer qualquer coisa espiritual, ao fazer uma caridade, ao dar uma esmola, ao fazer qualquer atividade para a espiritualidade. Nós temos que excluir totalmente qualquer propósito individual. Devemos pensar no bem coletivo, e se porventura realmente nós virmos irmãos nossos caindo nesse problema, nós temos que, de uma forma mais amorosa possível, tentar alertá-los, porque muitas vezes sobrevém uma cegueira sobre as pessoas, onde elas não percebem que o seu egoísmo fica longe do altruísmo e acaba se transferindo para os assuntos espirituais. E como aqui existe uma outra frase de um mestre da fraternidade egípcia, que foi o mestre Serapis, aqui está realmente o grande lema que move os verdadeiros mestres da fraternidade branca, quando o mestre Serapis diz o seguinte: nenhum de nós vive para si próprio, todos vivemos para a humanidade. Todos os mestres, caros ouvintes, vivem principalmente para a humanidade, porque eles realizaram dentro de si mesmos que nós, a humanidade, somos um grande grupo de almas, de espíritos que evoluímos juntos. Então fazer as coisas para o nosso próprio é fazer para nós mesmos. Então a grande meta que os mestres objetivam é trabalhar para o bem coletivo da humanidade. E é isso que nós estamos realmente estressando, estamos aqui salientando no nosso estudo desse programa inicial ao vivo aqui, Lux Esotérica, nesse ano de 2011. Agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo. Um abração para todos vocês. Aí na tela da nossa Rádio Esotérica FM, vocês estão vendo aí a capa deste livro, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, que vocês podem adquirir na loja esotérica virtual. E você que nos acompanha continuamente, caros ouvintes, se você já é associado da Levir, muitíssimo obrigado. Se você ainda não é, caro ouvinte, e tem disponibilidade material, venha nos ajudar. Clique aí na telinha e se associe na Levir, venha apoiar aqui o nosso trabalho. E vamos fazer aquela pausa, caros ouvintes, para nos refrescar um pouquinho. Voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica. Com muita satisfação, retornando às nossas transmissões ao vivo junto com vocês e agora estudando os excertos das cartas dos mestres de sabedoria, realmente tópicos que nós devemos meditar na nossa vida diária para termos uma existência mais espiritualizada. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando ao vivo e também a você que está nos ouvindo aí em outros horários alternativos por meio aqui da opção Lux Esotérica do menu da Rádio Esotérica FM ou aí na seção de áudio da loja esotérica virtual. E ainda aqueles que vão receber esse programa nos discos que futuramente serão distribuídos com este programa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês, ouvintes. Vamos dando continuidade a esse estudo que se inicia com a temática do altruísmo. Mais uma frase aqui do livro, que não foi identificada por nenhum mestre, mas que está mencionada nas cartas dos Mahatmas, é a seguinte: vivemos agora no meio de um povo em conflito, povo obstinado e ignorante, que procura conhecer a verdade, mas é incapaz de encontrá-la, pois cada qual a busca somente para proveito e satisfação pessoais, sem um pensamento para outrem. Isso, lamentavelmente, ouvintes, é uma grande característica da humanidade. Aliás, essa frase aqui é do mestre Mori, agora que eu vi aqui a identificação. Esta frase do mestre Moria, que é o grande regente do primeiro raio, o raio do poder, o raio do governo, das ações enérgicas que às vezes precisam ser tomadas para que esse planeta prossiga ser a sua evolução, ouvintes, é a constatação de realmente como é lenta a evolução da nossa humanidade e como o egoísmo ainda é a tônica, ouvintes, da vida das pessoas. E isso perdura por muitos e muitos milhões de anos nesse planeta, mas eu acho que nós estamos chegando num momento em que haverão condições para que isso seja modificado. Principalmente, ouvintes, nesta nossa era de Aquário, que vai avançando, que vai cada vez mais se manifestando, e com essas maravilhosas tecnologias da comunicação que hoje nós temos à disposição, nós provavelmente presenciaremos neste terceiro milênio uma grande revolução dentro da humanidade. Pois o que uma pessoa hoje lê num jornal, caros ouvintes, que está à disposição em qualquer banca, é mais do que uma pessoa da Idade Média leu em toda a sua existência. Isso porque na Idade Média já havia sido inventado o livro por Gutenberg. Mas hoje o fluxo da informação, da imagem, ela vai realmente transformando a humanidade. Nós vemos as crianças cada vez mais inteligentes, nós vemos cada vez mais o mundo buscando uma convivência dentro de regras, dentro de leis, dentro de princípios. Então haverá um dia de que o egoísmo, caros ouvintes, não será mais a característica da vida das pessoas, mas sim o altruísmo que nós estamos aqui apregoando a vocês. Então aqui uma outra frase do mestre Serapis, o mestre Serapis Bey, da fraternidade egípcia. Ele nos diz o seguinte: auxiliai vosso irmão necessitado e sereis ajudado em virtude da nunca falível e sempre ativa lei de compensação. Isso realmente é uma profunda sabedoria, pois ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso semelhante, quer ele nos seja conhecido ou não, isso, caros ouvintes, infalivelmente, pela lei do karma, pela lei da compensação, nos trará algum tipo de benefício. É óbvio que tanto o malefício quanto o benefício faz com que nós tenhamos que algum dia esgotar esse karma. E os hindus, que já meditaram muito a esse respeito, como por exemplo uma das seis grandes darshanas ou escolas do pensamento hindu, que é a escola Nyaya, eles têm uma grande preocupação, ouvintes, em não gerar nenhum tipo de karma. Então, essas pessoas realmente meditam muitíssimo antes de qualquer ato, antes de dizer qualquer coisa, porque nós sabemos que qualquer ato, qualquer palavra humana, muitas vezes pode trazer consequências longínquas para a nossa existência. Então, eles procuram sempre pensar a esse respeito. Mas quando um irmão necessitado, quando a pessoa está sofrendo próximo a nós, ouvintes, nós não podemos ter esse tipo de consideração. Nós temos que auxiliar qualquer que seja a situação, ouvintes, porque a outra pessoa, na verdade, somos nós mesmos. Dentro de cada ser humano existe aquela chispa divina cuja raiz é a mesma em cada um de nós. É a sua origem, é divina, é no seio do coração de Deus. Então, ao auxiliar ao nosso próximo, nós estamos, na verdade, auxiliando a nós mesmos. E isso é pregado, ouvintes, por todos os grandes instrutores da humanidade. É uma coisa que faz parte dentro daquilo que é chamado regra de ouro. Ou seja, nós devemos fazer para os outros aquilo que nós queremos que as pessoas façam para a gente. Não devemos jamais pensar e fazer um pensamento tortuoso que, ajudando alguém, nós estamos interferindo no karma dessa pessoa, que nós estamos impedindo essa pessoa de evoluir, que cada um está recebendo aquilo que ela merece. Isso é uma verdade, cada um de nós tem uma vida de acordo com o seu karma, mas principalmente quando as coisas se manifestam aqui no plano físico, na forma de doenças, na forma de dificuldades, quando a pessoa realmente precisa de um médico, precisa de um dentista, precisa ser levada, ser orientada, precisa de informação, nós não podemos jamais, ouvintes, deixar de ajudar as pessoas, porque aquilo já se manifestou aqui no último lugar do universo, onde a energia se manifesta, que é aqui na matéria. Esse karma já se descarregou. Então, quando a pessoa está com uma doença física que precisa ser curada, o médico, dentro até do seu próprio juramento de Hipócrates que eles fazem, eles não podem negar socorro àquela pessoa doente. Mas a humanidade tem doentes não só do corpo físico, tem doentes da alma, doentes da, obviamente, da cultura, pessoas que realmente são pobres não só da matéria, ouvintes, mas principalmente são pobres na sua alma. Então, se nós temos qualquer vintém dentro do nosso bolso, em termos de conhecimento, em termos de conselho, nós precisamos curar, caros ouvintes, sanar essa pessoa para que ela possa realmente evoluir, porque ajudando o próximo, ouvintes, dizemos uma vez mais, nós estamos auxiliando a nós mesmos. E aquele que ficou conhecido entre os mestres como o mestre dos mestres, que dentro da fraternidade branca, na sua linhagem trans-himalaica, né, que foi trazida por Blavatsky e os grandes escritores teosóficos, há um personagem que é chamado o Mahashohan, o grande senhor, e segundo se diz, para ele o futuro é como um livro com as suas páginas abertas. E ele enviou uma única carta para os ocidentais, que ficou assim conhecida como a Carta Única do Mahashohan. Nela ele nos falou sobre o altruísmo. Todos temos que nos libertar do nosso ego, o aparente ilusório eu aqui com letras minúsculas, para reconhecermos nosso verdadeiro eu aqui com letras maiúsculas, numa vida transcendental e divina. Para não sermos, porém, egoístas, devemos esforçar-nos para que outras pessoas vejam esta verdade, reconheçam a realidade desse eu transcendental, o Buda, o Cristo ou o Deus de todo o pregador. Ou seja, ouvintes, ao praticar o egoísmo, nós tiramos a nossa fixação no nosso eu, que aliás é o filtro que enegrece a nossa percepção para aquilo que nós somos interiormente, ou seja, seres espirituais. Então, quando nós procuramos acalentar dentro de uma pessoa a sua espiritualidade, nós estamos mostrando para a pessoa, ouvintes, um caminho que leva à sua natureza interior, ao seu Cristo interno, ao seu Buda interno, ao contato com o seu eu maior, com o seu eu oculto. E aí, ouvintes, nós estamos realmente praticando verdadeiramente a esse desapego. Como demonstraram grandes teósofos que foram Henry Steele Olcott e Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott, que foi o primeiro presidente da Sociedade Teosófica, e Helena Blavatsky, que foi aquela que foi a grande amanuense, a grande transmissora dos conhecimentos orientais para o Ocidente, a verdadeira mãe do esoterismo moderno. Sobre eles, caros ouvintes, os mestres realmente falaram muito sobre esta grande qualidade do altruísmo que eles sempre demonstraram. então, o mestre Kutumi sobre a respeito desses dois grandes trabalhadores. Ele disse o seguinte: eles, Ernst Wolcott e Helena Petrovna Blavatsky, possuem esta qualidade, e perdoai a eterna repetição a que sempre voltamos, qualidade esta que só tão raramente temos encontrado em outros, ou seja, o altruísmo e uma ardorosa disposição para autossacrifício pelo bem de outrem. Que multidão de pecados não apaga isso? Isso, caros ouvintes, é uma coisa realmente, uma verdade profunda. E esta auto-entrega, este altruísmo, este auto-sacrifício, ouvintes, porque tanto Blavatsky como Wolcott deixaram as suas vidas de conforto, né, de Blavatsky na Rússia, que ela nasceu na aristocracia russa, e Wolcott, que tinha uma vida já estabelecida nos Estados Unidos. Eles fundaram em Nova York em 1875 a Sociedade Teosófica, e 3 anos depois partiram para a Índia para ali fundar a sede internacional da Sociedade Teosófica, que hoje está espalhada por todo o mundo. E o sacrifício pessoal que esses dois fizeram realmente foi enorme. O sacrifício das posses, o sacrifício da saúde, da qual convalescia muito Madame Blavatsky, e principalmente, realmente do tempo, principalmente, que eles despenderam nessa tarefa. Mas, caros ouvintes, como disseram os mestres, nem uma multidão de pecados e, obviamente, de falhas pessoais que essas duas pessoas tinham apagam realmente esta característica. Porque o altruísmo é uma maneira, caros ouvintes, de manifestar aqui nesse mundo aquilo que está dentro do ser. Então, quando nós vemos uma pessoa, uma mãe que é capaz de se anular pelo filho, um pai que trabalha horas e horas para trazer o sustento da casa e para que os filhos possam estudar em tranquilidade, ou os médicos que fazem plantões de inúmeras horas para estar ali à disposição dos enfermos, aqueles, caros ouvintes, que trabalham incansavelmente pelos outros, manifestam realmente a sua evolução espiritual. E isso, caros ouvintes, eleva realmente a nossa existência aqui. Então, uma frase aqui que praticamente completa esse raciocínio é a seguinte: esquecei o eu trabalhando para os outros, e a tarefa se tornará para vós leve e fácil. Essa, caros ouvintes, é a grande maneira de trabalhar. E como disse Krishnamurti, é uma grande sabedoria que nós não podemos olvidar jamais: quando o eu está, o amor não está. O amor, caros ouvintes, que é uma outra palavra para esse altruísmo, porque a pessoa que é altruísta, ela tem um amor universal, o amor sem distinção, o amor que faz, como Jesus manifestou, estar entre os pecadores, entre os enfermos, entre os gentios, sem obviamente fazer distinção. Isto só é possível através do amor, que é tudo inclui. Nesse momento, caros ouvintes, não existe o eu, não existe o egoísmo. E é por isso que é tão difícil, ouvintes, muitas vezes ser altruísta, porque é preciso trabalhar sem estar fixado no eu, sem pensar em lucro, sem pensar em vantagem, sem fazer aquela famosa perguntinha que vira e mexe alguém faz para nós: o que que eu ganho com isso? Quando a pessoa faz essa pergunta, é porque ela realmente não entende o que que é altruísmo. Porque, por exemplo, agora existem centenas, quiçá milhares de pessoas que estão ao relento lá no Japão, depois daquele poderosíssimo terremoto, que precisam de alimentos, precisam de médicos, precisam que profissionais vasculhem os escombros à procura dos corpos que têm que ser resgatados. Isso só vai poder ser feito, caros ouvintes, por altruísmo. E equipes do mundo inteiro estão se organizando para ir para aquele local, não porque houve um tsunami ali, eles querem ver, calcular os prejuízos, mas sim porque existe uma necessidade humana, necessita-se de uma grande manifestação de humanidade para ajudar aqueles necessitados. Apesar de ser um país rico, de primeiro mundo, onde a renda per capita é de mais de 20 mil dólares por ano, mas mesmo assim essas pessoas nesse momento estão na miséria, caros ouvintes, porque a natureza, infelizmente, as colocou no seu devido lugar, no nosso devido lugar, que é de seres realmente insignificantes sobre esse planeta. Então, caros ouvintes, quando nós fazemos alguma coisa altruísta, nós trabalhamos por amor. E como disse o apóstolo Paulo, sem o amor, nenhuma outra virtude, ouvintes, pode representar alguma coisa. Porque o amor é a mais importante de todas as características, e ela se manifesta, o amor se manifesta como altruísmo. E sem ele, caros ouvintes, não adianta ter outras qualidades, porque o amor é a mais elevada das expressões da humanidade. Nós temos aqui mais uma frase do mestre Kutumi sobre o altruísmo, que nos diz o seguinte: nós procuramos levar os homens a sacrificarem sua personalidade, que é um lampejo passageiro, pelo bem de toda a humanidade e, portanto, pelo de suas almas imortais que dela fazem parte, pois a humanidade é uma fração do todo integral em que um dia ela se tornará. Isso, dizer isso, caros ouvintes, só é possível com propriedade, através dos lábios, da pena de um verdadeiro mestre, porque realmente quando Jesus deu informações assim também aos seus discípulos, quando ele pedia para que eles abandonassem os seus pertences e seguissem a sua mensagem e levassem essa mensagem para os outros, que essas pessoas não levassem consigo mais do que um par de sandálias e tivessem esse amor altruísta pela humanidade, ele tinha certeza de que, ao falar do evangelho, ao falar da espiritualidade, o que ele estava exaltando é exatamente o nosso eu imortal, a nossa alma, caros ouvintes. E o mestre Kutumi vai mais além quando ele diz: egoísmo e carência de autossacrifício são os maiores impedimentos na senda do adeptado. Porque existe esse caminho, caros ouvintes, de iluminação que nós estudamos tão profundamente aqui quando nós estudamos os mestres e a senda, o caminho que leva o indivíduo a também se transformar no mestre. Este é um caminho que está lá na frente, à disposição de nós. Mas se o indivíduo for egoísta, caros ouvintes, se não tiver a característica do autossacrifício, do altruísmo, isso obviamente é um impedimento para que a pessoa siga esse caminho. Poderíamos aqui repetir aí a parábola lá de Nicodemos e tudo mais, mas como nós estamos avançados no tempo, vamos aqui é falar mais duas frases que vão finalizar esse estudo de hoje. Então, o primeiro objetivo da teosofia é a filantropia. E o verdadeiro teosofista é um filântropo, não para si próprio, mas para o mundo em que vive, é que ele realmente trabalha. Tendes desinteressadamente trabalhado e com grande proveito, tanto para o vosso país quanto para a boa causa, e nós vo-lo agradecemos. Isso, caros ouvintes, é para que nós, que, e sei que alguns que me ouvem também trabalham por essas causas, que nós estamos fazendo realmente o trabalho que os mestres realmente desejam que aconteça no mundo, que as suas mensagens, que a sua sabedoria sejam levadas a cada vez um número maior de corações, porque esse conhecimento transforma, esse conhecimento renova, e principalmente quando esse conhecimento é praticado, quando nós podemos praticá-lo no nosso dia a dia, nos nossos locais de trabalho, na nossa família, na nossa religião, nós então, caros ouvintes, nos tornamos pontos vivos, pontos brilhantes dentro da consciência dos mestres, porque nós estamos nos ligando a eles de uma forma ou de outra, para que esse trabalho de iluminação da humanidade possa se desenrolar. E no dia de amanhã nós vamos continuar aqui falando e terminando esta qualidade que inicia. São 12 características que nós vamos estudar junto com vocês, que começam com o altruísmo, né? E depois nós vamos falar da compaixão, depois da verdade, a devoção, a pureza e também da simpatia, da coragem, da intuição, da tolerância, da autoconfiança, do equilíbrio e da perseverança. São frases dos mestres que nós vamos estudar nos próximos programas, que tratam de todas estas qualidades. Esperamos, caros ouvintes, assim como nós estamos aqui no espírito de altruísmo, que essas informações sejam válidas e sejam interessantes para vocês. Busquem lá na Levir as frases dos mestres sobre o altruísmo, meditem sobre elas e coloquem, caros ouvintes, nas suas meditações esses temas, coloquem no fundo dos seus corações esses conhecimentos, para que ele possa realmente desabrochar nos seus atos, na sua convivência com as outras pessoas. Então vai terminando aqui o nosso programa Lux Esotérica no dia de hoje, que com muita felicidade volta às suas transmissões ao vivo. Mas para terminar com a famosa chave de ouro, ouvintes, vamos fazer a nossa última vibração, agradecendo uma vez mais a oportunidade de estar a serviço de vocês. Vamos uma vez mais fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, cerrando os nossos olhos, sentindo o ponto dos nossos corações, o batimento cardíaco. Vamos uma vez mais, ouvintes, evocar nos nossos corações a nossa chispa divina, visualizando aquela luz brilhando no centro dos nossos corações que pulsa. Visualizemos essa luz brilhando, cintilando, enviando essa luz para todo o nosso corpo, que essa luz vá além do corpo, se propagando pelo universo. E nesse momento solene, caros ouvintes, em que uma vez mais reconhecemos a nossa unidade com a divindade interna, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade que nós invocamos ao pronunciar esta palavra tão antiga quanto a nossa civilização, o Amém, o Espírito da Verdade, que ele possa estar sempre conosco, sempre com muito entusiasmo, com muita alegria, por estar aqui realmente tratando desses assuntos. O programa Lux Esotérica se despede no dia de hoje, desejando a todos vocês realmente um ótimo descanso, que amanhã seja um maravilhoso dia de trabalho junto aos seus, à sua família, e que nós possamos estar aqui juntos em mais um programa Lux Esotérica, que está estudando com vocês os excertos das cartas dos mestres de sabedoria. Vamos continuar a programação musical e interativa da Rádio Esotérica FM, sempre à disposição de vocês, ouvintes. E o programa Lux Esotérica volta amanhã, uma vez mais, às 21h, com vocês. Recebam todos um forte, um intenso, caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.